aqui é o UnzerCast, eu acho. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre grinding, tanto em RPGs quanto em MMORPGs. Grinding no geral, de uma forma abstrata e nem tanto. E a gente vai conversar alguns assuntos sobre, sei lá, quanto de grinding é necessário para um jogo, a partir de que ponto isso começa a ficar chato, massivo, irritante, obnóxio. Algumas das nossas relações pessoais com grinding e como isso se relaciona com a nossa vida e algumas coisas psicológicas e etc. Assim como, sei lá, conversar alguma coisa sobre a vida e como é que a nossa vida é um grinding diário. Então, finalmente você está de férias e você percebe que você não vai realmente fazer todos aqueles projetos pessoais de aprender uma língua nova, ou de aprender a programar, ou desenvolver alguma coisa de produtivo na sua vida. Não, você já percebe que as férias não são para isso. E você também percebe que você está acordando meio-dia, indo dormir às 3 horas da manhã, sem ter nada para fazer nesse meio tempo. E como eu disse, as coisas produtivas você já deixou para trás e enfim. Então você resolve baixar um MMORPG. Só que free to play, porque você resolve não investir muito nisso. Né? E você passa horas a fio jogando esse jogo. Você joga ele de manhã, à tarde e à noite. De manhã não, porque de manhã você está dormindo, na verdade. Mas você começa a avançar mais no jogo e você começa a ficar um pouco entediado com ele, porque aquelas coisas que lhe traziam diversão no começo agora são chatas e repetitivas. E você começa a perceber isso a partir do slime de número 527 que você teve que matar para conseguir duas garrafas de geleia, porque aparentemente uma senhora idosa precisava delas para apagar o fogo da casa dela, ou alguma coisa do gênero. E você começa a se questionar por que você está fazendo isso, sabe? Por que você está gastando horas do seu tempo, que você já não estava fazendo nada com ele mesmo. Mas por que você ainda está gastando horas do seu tempo para fazer atividades repetitivas que não estão lhe trazendo prazer? E aí você avança para o próximo nível e você começa a perceber por que você fazia isso, sabe? E é aquela sensação de dopamina liberada no cérebro que você tem quando você consegue alguma coisa no jogo, sabe? E o que acontece? Basicamente, existe um nível ideal de grinding de se ter em um jogo, principalmente RPG, sabe? É um pouco difícil você ter grinding em jogos que não são dos subgêneros de RPG ou RPG em si, mas o grinding, na verdade, é quando você tem que fazer uma atividade repetitiva para poder avançar no jogo ou obter alguma coisa diferente, sabe? E existem dois opostos, tá? Existe o final do espectro, que é quando você faz 587 vezes a mesma coisa só para conseguir alguma coisa básica no jogo ou para conseguir avançar, sabe? Isso fica cansativo, você fica entediado e desiste do jogo. Mas existe também o outro espectro, a outra ponta do espectro, que foi o que aconteceu comigo quando eu tava jogando Pokémon Omega Ruby e Alpha Sapphire. Na verdade era o Alpha Sapphire, que o jogo não tinha grinding nenhum, sabe? Diferente dos outros jogos Pokémon, que você sempre precisava dar aquela treinadinha antes do ginásio e treinar pra alguma coisa, pra outra. A presença do EXP Share naquele jogo, né, que vai dividir ele a experiência entre todos os seus Pokémon sem que você precise treiná-los individualmente. Cara, aquilo ali pra mim estragou o jogo, sabe? Porque eu simplesmente prosseguia destruindo tudo pelo jogo, sem olhar pra trás, sem nunca precisar parar pra treinar meus Pokémon, sabe? E cara, eu cheguei ali, acho que em bem depois de Malville, acho que eu cheguei... Cara, esqueci o nome das cidades agora. Mas eu avancei relativamente bem no jogo, cheguei alguns pokémons nível 50, né? E eu comecei a encher o saco de jogar, porque eu só ia batalha, ganhava todas elas, porque eu tinha uns pokémons apelões, que não eram nem legendários, eram simplesmente pokémons normais, que por jogar, normalmente, eles ficaram, sei lá, 20 níveis mais alto do que os outros pokémons. E aí, eu basicamente andava, conversava com o NPC, destruía o NPC, e andava pro próximo local, destruía o próximo local, e por aí, né? E acabou ficando muito chato pra mim, sabe? Eu acabei até mesmo cansando de Pokémon no geral depois disso. Lógico que, sei lá, Sun e Moon tá aí, eu vou estar a fim de jogar de novo, mas eu dei aquele burnout, assim, sabe? Aquela queimada, assim, quando você repara e fala assim, caralho, encheu o saco essa merda, né? Mas o que eu acho é que, assim, tem que ter um ponto ideal de grinding, sabe? Isso é uma dica tanto pra você que tá jogando aí alguma coisa de forma... Assim, você tá jogando e pensando sobre o que você tá jogando. Isso nunca acontece, né? Mas enfim. Ou se você pretende fazer algum jogo, trabalhar em alguma empresa de desenvolvimento de jogos, ou simplesmente tem interesse pelo assunto, sabe? Então, você tem que ter um ponto de que você vai se sentir recompensado pelo grinding, mas que não vai ser necessariamente uma coisa chata, uma atividade que você faz normalmente, sabe? Porque, na verdade, o que acontece? Você faz o... Você, sei lá, mata vários... Mata? Batalha contra vários pokémons, por exemplo. E só que se você não tiver nenhum esforço envolvido nisso, não tem graça. Você vai estar conversando com NPCs, sabe? Não tem graça. Teria graça em alguns jogos, mas não em Pokémon, por exemplo. Agora, num MMORPG, por exemplo, se você tiver que... Eu falei, por exemplo, umas 500 mil vezes, né? Mas enfim, abraço aí pro Felipe. Ele tem esse costume bonito e eu estou herdando esse costume dele. Abraço aí. Mas o que acontece é que num MMORPG, se você tiver que, sei lá, farmar em excesso durante o jogo... Sabe? E por isso eu digo, sei lá, fazer a mesma coisa durante o jogo todo pra conseguir progredir simplesmente, isso vai ficar chato, sabe? Isso vai ficar maçante. Agora, uma coisa que eu acho legal, que em MMORPGs e RPGs no geral, é quando o grinding, ele te dá uma recompensa cosmética, sabe? Ok, você pode avançar pelo jogo normalmente em tantas horas, mas se você quiser se aplicar mais no jogo e, sei lá, fazer essa missão extra, fazer isso, isso e aquilo, você consegue, sei lá, uma montaria diferente dos outros, ou um pet, etc. Né? E aí eu acho legal, aí eu acho uma coisa interessante de você ter num jogo, porque você vai estimular aquele cara que gosta de fazer bastante grinding, aquele cara que gosta, que tem bastante tempo para jogar, como o exemplo ali das férias, e vai ser legal porque você não vai estar forçando o cara a fazer isso, e vai sentir muito mais recompensante porque você não está forçando ele a fazer isso, sabe? Recompensador, eu quis dizer. Porque se o cara vai estar ali batalhando contra vários monstros e farmando níveis, etc., só para progredir de jogo, parece que você mandou ele fazer isso. Agora, se você dá uma coisa como bônus, parece que é muito mais recompensador, sabe? E isso tem muito a ver também com o nosso sistema de recompensas no cérebro, né? Que basicamente essa recompensa que a gente obtém ali quando tá jogando ali, você alcança o objetivo, na verdade, você vai estar liberando alguns hormônios no nosso cérebro ali que vão dar essa sensação realmente de recompensa, missão concluída, etc, sabe? E normalmente, se você tiver um esforço maior para conseguir aquilo lá vai dar necessariamente mais prazer para você. Só que a questão é que, às vezes, o esforço fica tão grande e tão chato que vai perder o sentido de recompensa, sabe? Porque é como se você estivesse esforçando muito por uma coisa que, no fim das contas, não vale a pena, sabe? É como se você trabalhasse 12 horas por dia, debaixo do sol quente, todos os dias, pra receber um salário de, sei lá, 100 reais no fim do mês. Sabe? E existem pessoas que recebem esse tipo de salário. Ou não, não sei. Deve ter, em algum lugar. Mas é basicamente isso, sabe? Você não vai sentir aquela recompensa no final. Da mesma forma que se você simplesmente não fizer porra nenhuma e ganhar muita coisa, você também não vai sentir essa recompensa, sabe? Né? E isso remete muito também a como que em jogos RPGs você consegue algum upgrade logo depois de algum. E você, por exemplo, você está numa área, certo? A área ali são os monstros nível 10, sei lá. E aí você tem as espadas e armaduras e etc. do nível 8. Então você vai chegar nessa área e você vai sentir uma dificuldade no começo, sabe? Você vai ter que, sei lá, dar 20 porradas nos monstros para você conseguir matar. E você não vai. Você vai estar com alguns problemas para progredir nessa área. Só que aí você chega no final e aí tem um tesouro. E aí o tesouro tem itens de nível 12. Você equipa eles e você começa a destruir os monstros em duas pancadas. Isso é realmente gratificante, sabe? Só que a questão é que, enquanto agora ficou mais fácil o jogo, entre aspas, você não precisa mais fazer nada naquela área ali. Então você tem que progredir para a próxima área. Na próxima área, os monstros são de nível 14. E o cenário se repete, basicamente. E a nossa vida não é tão diferente disso, sabe? As pessoas sempre têm a ilusão de que quando elas tiverem dinheiro, todos os problemas delas vão estar resolvidos, certo? E que elas não vão ter mais nada para se preocupar. E na real, não é bem por aí. É como se você conseguisse subir de nível alguma vez em algum jogo, e você pensar que porque você consegue acabar com todos os monstros que estavam naquele nível. Mas cara, a questão é que os próximos monstros vão ser de um nível maior, entendeu? E aí, aqueles monstros que você tinha antes, realmente, eles não vão mais ser problema. Só que você vai ter monstros maiores e mais fortes para lutar. E assim é a vida, sabe? Você não vai conseguir dinheiro e todos os seus problemas vão desaparecer. Todos os seus problemas antigos vão ser fáceis e resolvidos. Só que você vai ter problemas maiores para resolver também, sabe? Você começa com um cargo baixo em uma empresa. Sabe, conforme você vai indo à frente, né, subindo na hierarquia da empresa, os seus problemas antigos vão parecer cada vez menores. Só que os que estão à frente são cada vez maiores. E os que você tem no momento presente são simplesmente os problemas. É a mesma coisa que acontece na escola também. Na escola, quando a gente era criança, não faz tanto tempo. Mas, sei lá, da quinta série pra sexta série, quarta série, não lembro mais. Mas quando você tem aquela mudança de ciclo, sabe? Que passa a ser de uma para várias professoras ou professores, e sei lá, acho que é quarta série, quinta série, alguma coisa assim, né? Você sempre tinha as crianças mais velhas que falavam assim: não, porque agora você vai ter mais professores, você vai ter não sei o quê, vai ter que fazer tarefa, fazer prova. E você fica assim, puta cara, que dificuldade, né, meu? Você fica assustado, sabe? Porque é uma coisa nova que você ainda não enfrentou, sabe? Aí quando você chega lá, você vai se fuder no primeiro bimestre, assim, no segundo bimestre também. Tem gente que tá se fudendo até hoje. Mas a maioria das pessoas acaba falando assim: tá, ok, não é tão ruim assim. Não, você se acostuma. E aí você vai, sei lá, pro nono ano, e as pessoas falam assim: não, porque agora que você vai pro colegial, cara, você vai ver que diferente que é. Você vai ter que ter aquela pressão pra estudar pro vestibular, você vai ter que não sei o que tem. E aí as pessoas falam assim: puta, cara, realmente deve ser difícil. E aí você chega no colegial e é difícil, no primeiro bimestre. Aí no segundo bimestre já tá um pouco mais tranquilo. E a mesma coisa acontece do segundo pro terceiro colegial também. Porque, pelo menos aqui na minha escola, a gente tem aulas à tarde, praticamente todos os dias, exceto de sexta-feira, né? E aí as pessoas falam assim: não, porque esse ano aqui você vai ter aula à tarde todos os dias, vai ter que fazer tarefa, vai ter que estudar pro vestibular, fazer um monte de coisa. E eu falei assim: caramba, é mesmo. E aí eu cheguei aqui e realmente não era. E realmente você tem que fazer essas coisas e é mais difícil, mas nunca é tudo aquilo que você tá falando, porque quando você chega no nível 10 em um jogo, você vai olhar para os slimes do nível 5 e vai pensar assim: puta, isso aí é fácil, sabe? Eu dou meio golpe e eles já se viraram merda. Mas quando você tava no nível 2, você não pensava assim, Você pensa assim, caralho, tem bicho do nível 5 ali. Vou me fuder se eu for pra lá. E é basicamente assim que é a vida também. Hoje eu tenho essa mesma coisa que as pessoas, meus amigos que foram pra faculdade, eles falam assim, não, porque você vai chegar na faculdade, você vai só se fuder e se fuder o dia inteiro. Realmente, eu acredito que eu vou me fuder o dia inteiro mesmo, sabe? Não tô duvidando disso. Mas é uma questão que a gente se acostuma com a merda da nossa vida, porque isso faz parte da gente evoluir, da gente crescer, sabe? As pessoas reclamam muito porque a vida, ela não fica mais fácil. Realmente não fica mais fácil. Quando você vai jogar, o jogo fica mais difícil, não fica mais fácil. Eu gosto bastante de comparar a vida com jogos de videogame, porque é um mundo que imita muito bem o nosso, a ponto de poder fazer umas comparações desse nível, né? Mas quando você chega no nível mais avançado, você realmente não vai. Você vai ter mais forte, só que os desafios vão ser ainda maiores, e não vai ficar mais fácil. Mas vai ficar melhor, sabe? Isso é uma frase do Mike Cernovich. Ele fez um podcast sobre isso também. Chama Life Does Not Get Better. Desculpe. Life Does Not Get Easier, but it gets better. Ou seja, a vida não fica mais fácil, ela fica melhor. Realmente, é bem assim mesmo. E a gente tem esse exemplo dos videogames também para dar esse fundo de verdade aí pra essa afirmação, né? Então, eu não sei, cara. É muito interessante como é que a gente pode pegar RPGs, sabe? E não necessariamente RPG, mas qualquer jogo de videogame e aplicar conceitos deles na vida real, assim, sabe? Era basicamente isso que eu tinha a dizer hoje, sabe? Essa conversa básica sobre grinding RPGs, né? E basicamente, pra lembrar alguns dos assuntos que foram debatidos aqui. Você precisa ter um tanto certo de grinding, tanto na sua vida quanto no seu jogo, sabe? Se você tiver pouco, vai ser muito fácil e você vai deslizar sobre os desafios e chegar no final sem recompensa. Se for muito grinding, você vai chegar no final e não vai se sentir devidamente recompensado, vai ser frustrante. E a gente também conversou um pouco aqui sobre as semelhanças da nossa vida com RPGs e com grinding, e como é que a nossa vida é um grinding diário, e a gente vive num RPG e tudo é uma simulação. Mas isso a gente discute em outro podcast. Abraço.